Então seja bem-vindo, cá estamos mais uma vez para falar de uma alimentação saudável, Tradição com Nutrição, uma rubrica da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, em colaboração com a Rádio Boa Nova, vai para o ar aos sábados depois do meio-dia e depois a meio da semana e ao longo da semana, repete diversas vezes, para que você fique a saber tudo sobre uma alimentação saudável. Damos destaque no último programa da passada semana à doença celíaca, e é desse assunto, Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar, que vamos hoje falar com a particularidade, temos alguém que vai dar uma grande ajuda a quem nos ouve, e a mim principalmente porque também sou um desconhecedor desta nova doença, alguém que vai falar na primeira pessoa e que nos vai dar algumas ideias que muitas vezes nós temos sobre diversos assuntos e que falados na primeira pessoa nos dá uma certa abertura e uma vontade totalmente diferente, é mesmo assim, obrigado. Estar aqui mais uma vez. Olá a todos, obrigada mais uma vez também. Pois é, hoje temos aqui uma mãe, a Maria, que vem falar na primeira pessoa. Uma mãe de uma jovem lindíssima, adolescente, celíaca. E olá Maria, tudo bem? Olá, como está? Tudo bem, doutora? Bem disposta? Sim. Sim? O que é que a Maria faz? Eu trabalho, pronto, sou auxiliar, mas neste caso trabalho na Fundação Aurélia Mar Diniz, no setor da fisioterapia. Uhum. E sou auxiliar. Maria, e há quanto tempo é que a Catarina foi diagnosticada com a doença celíaca? Foi mais ou menos há 2 anos, ou seja, tinha 13 anos. E como é que começaram os sintomas da Catarina? Começaram com dores abdominais, uhum, e alguma diarreia. Okay. Não muito frequente, mas... Então, diarreia, dores de barriga. E notou mais alguma coisa no crescimento, por exemplo? No crescimento, foi daí que nós notámos que não estava a crescer e daí a ida ao médico com ela. Então, a Catarina não crescia... Tinha dores de barriga e ainda tinha algumas diarreias. Sim. Ok. E tinha 13 anos. E como é que foi receber esse diagnóstico? É assim, à partida, quando soubemos o resultado, eu entrei um bocado em choque. Primeiro porque não sabia o que era o glúten, né? E depois porque não sabia como é que havia de fazer... para que lado me havia de virar, não é? Embora os médicos, a primeira coisa que disse foi a sua filha não pode comer nada com glúten e vai ter que ir procurar alimentos que tenham escrito sem glúten. Portanto, mandou-me dirigir ao continente, zonas grandes, continente, ou ir ao celeiro, e foi isso que eu fiz. Maria, diga-me uma coisa, o primeiro passo que deu foi ir ao médico de família, certo? Sim. E depois é que foi tudo desencadeado, todo o processo de análise. Sim. E tudo isso. Deixa-me perguntar, mas já tinha ouvido falar da doença celíaca? Não, por acaso não tinha conhecimento nenhum mesmo. Para mim foi mesmo novidade. E o que é que sentiu nessa altura em que o médico lhe disse que a Catarina tinha doença celíaca? É assim, eu acho que entrei mesmo em pânico. Primeiro não queria acreditar no que me estava a acontecer. E depois entrei um bocado em pânico, eu digo, agora eu vou para onde? E sem ter mesmo conhecimento, já acho que foi mesmo muito complicado. Portanto, saiu do hospital com um diagnóstico, mas com pouca informação, pelo que percebo. Sim, e o que eu tentei procurar foi logo mesmo os sítios onde realmente ele mandou ir, okay, às zonas grandes, não é? E após 2 anos, como é que vê hoje a sua filha? Eu hoje vejo que ela está diferente, vejo que é normal como as outras pessoas, pode ir para qualquer lado, ela tem as suas comidinhas, acho-a muito mais alegre, mais feliz e maior. É, tem crescido? Tem. Notou a diferença? Sim, tem evoluído bastante. E em termos de, por exemplo, falava-me que ela não estava a crescer, quando não estava a crescer era em altura. Tem notado essa diferença? Sim, sim, bastante. E no peso, por exemplo? No peso também tem evoluído. Então diga-me uma coisa, portanto, são diferenças visíveis pelos vistos? Sim, sim, bastante. E então, deixe-me fazer uma questão que acaba por ser um pouco pessoal, mas para si, qual é o maior desafio enquanto mãe de uma adolescente celíaca? Eu acho que o maior desafio foi sentir-me sozinha e ter ultrapassado toda esta fase e ver que realmente sinto-me uma grande mulher e ao mesmo tempo vejo que a minha filha que é feliz e valeu a pena, e acho que todas as mães deviam fazer isso e tentar entrar o máximo possível em contacto com outras pessoas com menos problemas, mesmo sabendo tudo, porque nunca é mau saber demais. A partilha de informação. Exatamente, que é isso que eu tento sempre incentivar as pessoas, por isso eu estar a falar aqui, neste caso, é para que todas as pessoas ouçam e sejam mesmo assim, aceitar, porque acho que são pessoas normais como outras pessoas quaisquer. É só seguir a regra para se sentir uma pessoa feliz e alegre como as outras. E deixe-me também perguntar que, ou afirmar, não sei, corrija-me, partilhar frustrações por vezes também é importante? Sim, é sempre bom conversar com outras pessoas para a pessoa se sentir com mais energia e mais feliz na vida e perceber, exatamente. Que até são ultrapassados em conjunto. Exato, que isto não é nada à vista de um monte de problemas que existem hoje em dia, não é? E à sua volta, sente que existe alguma evolução ou tem sentido, desde o diagnóstico da Catarina até aos dias de hoje, tem sentido diferenças? Sim, bastantes. Em que aspecto? Eu noto que, por exemplo, eu também incentivo, não é? E noto imenso que ela sente-se uma pessoa como outra qualquer, não tem dificuldades em nada, porque à partida, porque ela está a seguir as regras e não teve problemas, aceitou muito bem, tem que ser mesmo assim, a vida é mesmo assim, temos que aceitar como ela é. E pronto, acho que é uma pessoa normal e as colegas tentam também ajudar, o que isso também é muito bom, as pessoas que estão em volta, porque pronto, é bom. Mas esse é um mérito dos pais, não é? Esse é um mérito dos pais. Ou seja, os pais têm todo esse trabalho, não é? E aqui vê-se que houve, de facto, um entendimento entre a mãe e, neste caso, a filha, em que lhe explicou, e ela hoje faz a vida normal. E hoje deixou de ir aos tais grandes superfícies comprar, porque até já encontra, aqui em Oliveira, noutros serviços, algumas desse tipo de alimentação. Portanto, passou a ser uma vida normal lidar com este tipo de doença. Sim, e mesmo, pronto, já, neste caso, em Oliveira do Hospital, já existe uma loja onde existem muitos produtos, eu estou a tentar sempre dizer ao senhor para arranjar, outros, e ao mesmo tempo falar com ele para ver se existem outras pessoas com o mesmo problema, para entrar em contacto com elas, para tirarmos dúvidas, porque é sempre bom saber mais. Rita, este problema de não haver tão perto de nós, às vezes, este tipo de alimentação, hoje já acaba por ser ainda algum problema, porque não há uma grande variedade. Penso que é esse que ainda se encontra, mas já começa a haver muita coisa. Eu ia perguntar exatamente isso à Maria, o que é que ela tem sentido, nos mercados, nos produtos, sente que há mais? Sim, eu na altura eu senti dificuldade que eu agora já não sinto tanta, porque já há muitas coisas a aparecer e cada vez vou passando mais nas prateleiras, e procurando. E o que é que vê mais nas prateleiras? Vejo que existe mais coisas com identificação sem glúten. Tipo o quê? Mais farinhas? Mais farinhas. Mais tostas? E geralmente antigamente já existia, não estavam identificadas e estou a gostar dessa parte. Porque até pão sem glúten já sim. Embalado e até com algumas sim, variedades. E com muitas variedades. Tal como cereais de pequeno almoço. Sim. Portanto, já existem bolachas, montes de coisas que eles não têm. Prontos, não encontram dificuldade em muitas coisas porque já encontram um pouco de tudo como as outras pessoas têm. E o facto de haver mais variedade também, quer dizer, acaba por ter opção porque os produtos são um pouco mais caros e então assim tem a oportunidade de escolher. Sim. É? Mas já nota a diferença de preços com a grande variedade que existe? Sim. Okay. Já se nota bastante diferença. E até nos preços, tem notado que têm vindo a diminuir? Sim. Um pouco? Também. Ok. Não muito, mas já se nota. E deixe-me fazer outra questão, que é, também na sua opinião, o que é que acha que ainda tem que dar uma volta em benefício dos celíacos e futuros celíacos, e tendo em conta também que em Portugal estima-se que existam entre 70 mil a 100 mil pessoas por diagnosticar. Deixo este parênteses. Portanto, o que é que acha que ainda tem que mudar em benefício dos celíacos? Acho que tem que ser uma maior informação, não é? Sim. Não é? Porque a partir daí depois há uma maior abertura dos próprios doentes, dos próprios familiares. Penso eu, e eu que desconheço assim, ao pormenor este tipo de doença, não é? E que vejo que hoje quando vou ao super já vejo as tais prateleiras a dizer sem glúten. Já se fala neste tipo de doença com mais facilidade e vejo este entendimento entre mãe e filha, que é fabuloso, que é um exemplo vivo em primeira mão, na primeira pessoa, neste caso, dito pela primeira pessoa, que de facto é fabuloso. Ou seja, para aqueles que têm algum, eu não digo vergonha, enfim, uma maneira de assumir este tipo de doença, acho que está aqui a prova mais que provada, se poderá dizer assim, do que a pessoa com este tipo de doença é uma pessoa normal, tem que se adaptar como qualquer outro tipo, como o diabetes tem que adaptar a ser diabético, como o hipertenso ou hipertenso, como outro tipo de qualquer outra doença. Penso que isso é fantástico, termos assim este tipo de programa. Eu aqui também acho que será fundamental haver uma maior consciencialização e tendo em conta que temos uma adolescente celíaca, talvez das escolas, das creches, das cantinas, porque estas crianças e estes jovens e estes adolescentes e até adultos, não é, que têm que comer em cantinas, se a alimentação é o único tratamento, nós precisamos ter cozinheiros e funcionários e nutricionistas de empresas e empresas de alimentação totalmente por dentro desta situação, não acha, Maria? Não sei se tem tido esse contacto com a alimentação da Catarina. Sim, sim, por acaso, na escola onde ela está, elas têm que fazer a comida à parte, têm esse cuidado e em princípio está a correr tudo muito bem e acho que em todas as escolas e em todos os lugares que existam pessoas assim com este problema, que isto não vamos a ver não é um problema, é como que seja uma dieta... Uma dieta especial. Especial para elas. Têm que estar alerta, não é? E sim. Têm que estar sensibilizados e também sim. Receptivos a receberem esta informação. Voltamos à tal questão de o saber não ocupa lugar e, neste caso, o rigor e uma dieta 100% sem glúten, não é 99%, é 100% sem glúten, é fundamental. Portanto, numa cantina é fundamental haver realmente uma alimentação que garanta uma isenção do glúten. Maria, obrigada pela sua partilha de experiência, eu acho que foi fundamental, porque temos tantos pais que estão na sua situação e, claro, voltamos à tal de... Nem todos os percursos são assim tão cheios de experiências positivas, portanto, há algumas frustrações que, no seu caso... Sim, também as partilhou connosco e vocês aí não estão sozinhos, como veem há mais casos, portanto partilhar informação e é fundamental porque não estão mesmo sozinhos. E eu, como disse há pouco, de facto, tendo aqui alguém que fala na primeira pessoa deste assunto e que lida com isto no dia-a-dia, acho que é o melhor exemplo que nós podemos levar através da rádio a quem nos ouve. Sabemos que há muitos, e a Rita Moraes sabe que de facto há muitos, e este é mais um passo que também nós damos na divulgação e na informação sobre esta doença. E depois vai ser melhor, porque se ouvimos a mãe, na próxima edição vamos ouvir a filha, que vai ser ainda mais fantástico, não é? Porque a filha não ouviu a mãe na altura, certamente, e portanto vamos fazer esse encontro de ideias, depois de ouvirmos a mãe, pormos a questão à filha. Rita, vamos ficar por aqui nesta edição, que já vai longa, mas que merece toda a atenção sobre esta doença celíaca, e na próxima edição, então, vamos trazer a Catarina para nos falar ela também um pouco da sua experiência, não é? E, enfim, deste seu dia-a-dia. Vai ser imperdível, portanto não pode perder na próxima semana a Catarina a falar da experiência como adolescente, com ela é fantástica, vai adorar ouvi-la. Até à próxima. Até à próxima, obrigado. Tradição com Nutrição, na Boa Nova, sempre um olhar atento para uma alimentação saudável, uma responsabilidade, uma rúbrica da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes. Fique bem, um abraço, uma boa semana.